Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. 8:20 nesta sexta-feira, dia 13 de junho de 2014, sexta-feira de Santo Antônio e dia de Café com a CBN aqui na rádio que toca notícia. Ao meu lado, o comentarista político Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. E como toda sexta-feira, temos um convidado especial na mesa do Café da Rádio que Toca Notícia. E este convidado hoje é Cassiano Ribas, secretário da Ouvidoria-Geral da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes da CBN. Passo a palavra aqui para o Lucas. Perguntas? É, nós vamos falar aqui durante um breve tempo com o novo secretário da Ouvidoria do município, Cassiano Ribas. Preciso registrar que dia desse teve aqui um secretário da Ouvidoria, que era, no caso, o cantor. Correto. E como mudou, né, Cassiano, nós o convidamos para que a gente possa conhecer melhor sua linha de pensamento, quem é você. E aqui, antes de iniciarmos o programa, você estava me disse que está aqui desde criança. Você é filho do seu Ribas, uma pessoa muito conhecida na cidade. Chegou aqui praticamente neném de colo, você tem 38 anos, vieram de Cascavel. E você hoje está secretário de Ouvidoria. Porque aqui, esses cargos públicos, a pessoa não está. Porque ao mesmo tempo que você está, amanhã você pode não estar mais. Vamos falar um pouco de você. Você teve ligado bastante, uns 10 anos aí, você foi espécie assim de um braço direito do vereador Luiz Queiroga, né? Assessor dele, e quando o Reni assumiu, ele te deu uma diretoria também na ação social da Cláudia Pereira. E agora você foi chamado para assumir essa secretaria. Você abandonou o seu vereador? Não, Lucas. Então, houve esse convite, né? Nós vínhamos já aí militando há anos aí dentro do Partido Democratas e com a equipe. Na época até nós tínhamos dois vereadores do partido, né? O Edson Narizão e o Luiz Queiroga, mas surgiu essa oportunidade, esse convite do prefeito Reni Pereira, né? Em confiar em minha pessoa, né? Dar essa oportunidade e nós estarmos à frente da Ouvidoria Geral do município para desenvolvermos esse trabalho. Nós somos líderes, temos um conhecimento grande dentro da nossa cidade, Foz do Iguaçu, e em abandonar não, né? Amizades e amigos nós sempre mantemos, né? Mas em questões políticas, nós também temos que criar a nossa independência e nós pensarmos no futuro, né? Que nem eu digo assim, por mais longa que seja a caminhada, o mais importante é dar o primeiro passo, né? Então, foi dado esse primeiro passo, né? E a amizade vai continuar, mas nós temos aí esse trabalho à frente da Ouvidoria Geral do município para desenvolver e atender a demanda da população de Foz do Iguaçu. Você assume essa ouvidoria num momento também que o prefeito Reni Pereira ele anuncia que está sendo feita uma modificação no horário da prefeitura. Agora atendimento apenas das 8 às 2 horas, inicialmente durante este período de Copa do Mundo. Como é que fica também o funcionamento da ouvidoria? Então, a ouvidoria também ela está no horário novo, né? Que é das 8 horas às 14 horas. É direto, né, Guilherme? Esse horário, né? Não tem intervalo nada de almoço, ele é um horário direto das 8 horas da manhã às 14 horas. Nós estamos localizados ali na rua Xavier da Silva, 660, no edifício Classic, no térreo, né? A ouvidoria ela era no 11º andar. E o nosso diretor lá, o Lacir, o ex-secretário Cantor, né, dentro de uma buscar essa acessibilidade com o munícipe que passa por ali, que entra, ter essa visibilidade melhor no térreo do edifício Classic, estamos ali no térreo, e horário das 8 às 14, e no edifício Classic, na rua Xavier da Silva 660, com os dois telefones fixos, com o 0800, depois eu estar passando para vocês também aqui, para os ouvintes da CBN, e esperando, sim, a população. Estamos no térreo hoje do edifício Classic por essa questão de acessibilidade, a visibilidade, tem uma demanda muito grande, lá tem algumas secretarias do município, né, Lucas? E o acesso da população de ser melhor, essa visibilidade no, ali no térreo, ali, essa entrada no edifício, e tem até a sala nossa que fica pra, com o vidro para a rua Xavier da Silva, então tem essa visibilidade e a criar essa identidade ali da ouvidoria geral do município no edifício Classique, no térreo ali, né? Criando isso. Ô, secretário, explica para quem está nos ouvindo como é que funciona. O cidadão tem uma queixa a fazer, um elogio, se bem que os elogios eu acho que são raros, né? Mas na maioria são queixas, principalmente da qualidade dos serviços. Eu imagino que são prestados pelo poder público, não é verdade? Então ele entra em contato com vocês, na maioria das vezes, por telefone, né? E lá vocês ouvem o relato, e esse, a partir daí que vocês tomam conhecimento do relato, como é que se deslancha, a partir daí, o processo de ouvidoria? Nós temos, dentro da Ouvidoria Geral do Município, nós temos sugestões, elogios, solicitações, denúncias e reclamações. Nós trabalhamos com dois públicos, né? Nós temos o público interno e o público externo. O público interno são os servidores de carreira, né? São todos os funcionários da prefeitura, direta e indiretamente, que nós temos dentro do município, dentro da prefeitura do município, que nós temos esse trabalho, que é o nosso público interno. E o público externo é o morador, é o munícipe. Então nós temos os telefones fixos, o 2105-1290, o 2105-1292, e o 0800, que é o 0800-450-156. Então nós recebemos essas solicitações, sugestões, elogios, anotamos, passamos para um memorando, fazemos um memorando e enviamos à secretaria competente. Né? Aí a secretaria tem aí um prazo de 15 dias a 20 dias úteis a responder e nós estarmos aí atendendo esse pedido do morador o mais breve possível. Estamos conversando neste Café com a CBN com o secretário da Ouvidoria Geral da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Cassiano Ribas. Vamos fazer uma breve separação de rede neste momento. Você que nos acompanha no AM em 1320, fica na sequência com o comentário de Miriam Leitão em rede nacional. Já você que nos segue na internet em cbnfoz.com.br, continuamos com esta conversa aqui na rádio que toca notícia, conversa que estará disponível no AM também em 1320 a partir das 10h50 da manhã, quando faremos então uma reprise de parte desta entrevista. Você que está no AM em 1320, vem aí Dia a Dia da Economia com Miriam Leitão. 8 horas e 27 minutos, seguimos aqui na internet em cbnfoz.com.br. Eu pergunto aqui ao Cassiano, até o Lucas colocou essa questão dos telefones, né, que a maior parte dos contatos ele acaba acontecendo hoje em dia ainda por telefone, mas a ouvidoria também está disponibilizando canais na internet para que as pessoas possam fazer esse contato com o município? Também, Guilherme. Nós temos o e-mail, né? O nosso e-mail é ouvidoriageral@pmfi, né? P de prefeitura, M de municipal, e F de Foz e I de Iguaçu. Então, ouvidoriageral@pmfi.pr.gov.br. Nós também estaremos com o secretário municipal de tecnologia de informação, Melquisedec, colocando um link, uma página, um banner dentro do site da prefeitura, Lucas. Para ter essa visibilidade, que o morador entre no site, nós também vamos estar fazendo uma divulgação, fazendo um trabalho de nos canais, né, na imprensa geral, divulgando esse nosso e-mail e divulgando esse banner na página da prefeitura, para que o morador entre também lá, verifique o endereço, o telefone e possa também estar fazendo essa sugestão. Temos também, estamos já em análise de um projeto já para ser feito de um aplicativo, que é o Colab, que é o nosso aplicativo Colab. Estamos num projeto desse aplicativo, para que o morador, pelo celular da sua casa, onde estiver, ele possa lá estar registrando uma sugestão, Lucas, um elogio, uma solicitação, ele já enviando por foto, enviando por mensagem dentro desse aplicativo, e nós já estaremos recebendo dentro da ouvidoria, para ter esse atendimento mais rápido, já dinâmico, direto com o secretário, recebendo essa informação diariamente. Nós temos um fluxo diário, né? Temos um relatório diário, semanal e mensal, e já enviando. Então, hoje, canal de dentro da internet, as redes sociais, dentro do site da prefeitura, nós estaremos colocando. Hoje não tem, Guilherme, né? Mas estaremos já aí, provavelmente para a semana que vem, no máximo aí 2 semanas, já colocando esse banner, fazendo dentro do site da prefeitura, para que possa o morador, Lucas, ele entre, saiba que dentro do site da prefeitura ele possa entrar e ter esse link, esse banner da ouvidoria, e ele fazer a sua sugestão, sua reclamação, sua denúncia, seu elogio, colocando ali. Nós também recebendo diariamente essa informação para ter esse dinamismo, essa rapidez e atender ele nessa demanda do morador. Muito bem. Cassiano Ribas, você... Vamos só falar um pouquinho aqui agora de política. Afinal, você é uma pessoa inteligente, esclarecida, militante, político, é filiado ao DEM, aos Democrata. E o que nós gostaríamos de saber, sua opinião sobre a política de Foz. Agora, em outubro, teremos eleições para deputados, presidente, chamada majoritária. E aqui em Foz, nós estamos aí, começam a surgir os primeiros nomes, até porque não tem ainda candidatura oficializada. São chamados pré-candidatos. E eu quero saber do senhor, com a sua experiência que o senhor tem, afinal, o senhor acompanhou um vereador aí por 2 mandatos completos, o Queiroga. O senhor entende que nós conseguiremos, dessa vez, eleger deputado federal e também 2 ou 3 estaduais? Lucas, esse ano, de todo mundo, 2014 é um ano de Copa do Mundo, do centenário, um ano de eleições, né, majoritárias. Nós teremos aí eleição de deputado estadual, deputado federal, 1 senador, né, no estado do Paraná, é uma vaga esse ano, nessa eleição, governador e presidente. E como nós já vimos aqui, estávamos conversando, conclamar, né, a população, explicar à população, a população que está escutando agora pela CBN, que é de suma importância nós, como Foz do Iguaçu, uma fronteira, uma cidade conhecida mundialmente, nós termos um representante na Câmara Federal. É muito importante pelas emendas que um deputado federal tem, que possa trazer para o município, para ter uma parceria com o prefeito municipal em o desenvolvimento da cidade, em crescimento. Então eu acredito, tem que ter essa união, tem que ter essa unidade, Lucas. Então, e na Assembleia Legislativa, deputado estadual, nós temos aí, lógico, como você falou, são todos pré-candidatos hoje a deputado federal e a deputados estaduais, né, e federais. Só que temos que se aguardar aí a convenção. As convenções provavelmente são até agora final de junho e início de julho, aí a 5 de julho, né, e é importante o município, a população, ela votar nos candidatos de Foz do Iguaçu. Não ter aí a questão dos votos para fora de Foz do Iguaçu, né? Os paraquedistas, as pessoas que vêm para cá e atrás do busca do voto, mas a população, ela entenda que tendo representantes na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, é muito importante para a cidade, é muito importante para o prefeito ter essas emendas, esses valores aí, que ajudam ao crescimento, ao desenvolvimento da cidade, né? Então, conclamar a população de Foz do Iguaçu que entenda que esse processo eleitoral, porque isso vem a cada eleição majoritária, Lucas, que passa, tem essa mesma fala, né? Esse mesmo discurso, e a representatividade comercial, os empresários, os moradores dos bairros, as lideranças, a gente escuta isso. Isso tá, a cada eleição ela cresceu mais esse discurso. Então hoje eu andando pelos bairros, escutando, a população ela fala que a questão de ter um deputado estadual, né? Hoje nós temos aí vários pré-candidatos a deputados estaduais. Vamos ter que aguardar nas convenções o que vai acontecer, quem realmente vai ser o candidato a deputado estadual e federal, né? Mas que a população entenda que ela vote em candidatos a deputados estaduais e federais de Foz do Iguaçu. Nós verificamos quem tem a possibilidade também de estar lá dentro da Câmara Federal, porque para deputado federal, dependendo das coligações, é um número expressivo de votos, né? E aqui Foz do Iguaçu hoje, em número de eleitores, ela tem condição sim de eleger deputados federais e eleger deputados estaduais, mas tem que ter essa união, essa unidade, né? Deixar de lado aí questões de busca de questões partidárias fora, de buscar votos de outras lideranças de fora da cidade de Foz do Iguaçu, da região, virem buscar votos aqui dentro. Né? O voto aqui dentro é bem recebido. Agora você, quando vai para fora buscar o voto lá fora, é diferente, né? Quem sai de Foz do Iguaçu buscar o voto fora, ele é diferente. Agora, dentro de Foz do Iguaçu, né? Então essa seria essa minha opinião, a minha colocação, dentro do que a gente milita já há anos aí na cidade de Foz do Iguaçu, nós não somos melhor que ninguém, não somos mais que ninguém, mas nós temos assim, uma questão de entender nos bairros, escutar a população, e a gente sabe que é importante a escolha de um deputado estadual e federal para Foz do Iguaçu. Com relação ao Democratas até aqui na cidade de Foz do Iguaçu, como é que Democratas vem se articulando? Há possibilidade de candidaturas de integrantes da legenda? Como é que vocês vêm trabalhando isso no âmbito do diretório aqui de Foz? Guilherme, eu hoje ainda, vamos dizer, estou dentro do Partido Democratas, né? O Partido Democratas hoje na cidade de Foz do Iguaçu, ele tem lá o seu vereador, o Luiz Queiroga. Né? Eu estou dentro da prefeitura hoje como secretário da Ouvidoria Geral do município, e ele está aí fazendo o seu trabalho, buscando o seu espaço. Ele é pré-candidato a deputado estadual, né? Mas vamos verificar, hoje dentro da prefeitura, dentro do governo, né? Hoje tem, aí são três nomes, né? que tem dentro aí, né? Da questão do governo, né? Que até o prefeito Reni até coloca muito bem também, coloca aí, tem o vereador Queiroga, tem a Cláudia Pereira, né? Tem aí a vice-prefeita Ivone Barofaldi, mas nós temos que aguardar as convenções, né? Aguardar as convenções, ver realmente quem vai ser os candidatos, né? A oficial, né? Desse pleito eleitoral de 2014, e aguardar para verificar. O Partido Democratas, eu caminho já aí desde 2000, aproximadamente aí 2010 anos aí no partido, mas ele tem a sua linha, o presidente estadual, o deputado Hélio Rush, ali de Marechal Cândido Rondon, também deputado estadual já de 6 mandatos, né? E está fazendo o seu trabalho, o partido vem trabalhando também dentro do estado, caminha aí com o governo Beto Richa no estado. Mas em questão de município e região, tem vários nomes, várias cogitações, mas vamos aguardar questões das convenções aí estaduais acontecerem, né? Quando você fala aí sobre, citou aí três prováveis nomes para o estadual, eu queria só complementar que é quase que o triplo disso, né? Fala-se muito na Cláudia Pereira, fala-se no próprio Luiz Queiroga do DEM, Cláudia Pereira do PSC, da dona Ivone Barofaldi dos Tucanos, e temos também o Chico Brasileiro do PSD, isso. Temos o Maninho do PROS, temos a Nancy do PPS, isso. E vai por aí afora, que chega aí nos 12, né? Quando o senhor foi convidado pelo Reni Pereira para assumir essa Secretaria de Ouvidoria, naturalmente o senhor teve uma conversa com o seu vereador, que é do seu partido, Luiz Queiroga. E o senhor deve ter consultado, e o que ele disse quando o senhor disse sobre a possibilidade do senhor ir para a prefeitura assumir uma cadeira lá de secretário? Nós gostaríamos de ouvir até se isso aí, o que que aconteceu? O senhor vai continuar no DEM ou vai apoiar agora a Cláudia? Enfim, fala um pouquinho sobre isso. Então, quando surgiu o convite, logicamente, primeiramente, eu busquei a conversa com a minha esposa, né? Que é a nossa dentro de casa, que você tem ali a sua família, né? Uma conversa com ela, e depois eu conversando com uns amigos, uns conselheiros, né? Que eu tenho amigos aí que são conselheiros, e depois tive uma conversa com o vereador Luiz Queiroga, né? E tendo esse convite, que foi do prefeito Reni Pereira, para vir ajudar a nós, é uma satisfação, é um convite, isso é muito importante também, de nós estarmos trabalhando, se dedicando para o governo Reni Pereira, né? Dentro da Ouvidoria Geral do município, atendendo as demandas da população. Mas conversando com o vereador Luiz Queiroga, ele entendeu, até falando, você merece, você é um rapaz que se dedicou, trabalhou, é uma pessoa que se dedica, uma pessoa que se dá bem com todo mundo, e atende aí as demandas, atende os pedidos, é uma pessoa que escuta, que sabe ouvir, é uma pessoa parceira, uma pessoa que quer ver o bem da cidade de Foz do Iguaçu e o bem de quem está ao seu lado. E conversando com ele, lógico, ele é um vereador, a gente é um, nós somos líderes, nenhum o vereador ou nenhum uma pessoa que tem, ela não quer perder aí às vezes os seus líderes, né? Mas eu tenho também que trilhar o meu caminho, minha independência própria também, a gente, né, questão de um projeto futuro, uma questão de aceitar esse desafio dado pelo prefeito Reni Pereira, desse convite, em ajudando o governo dentro da ouvidoria. ele entendeu de uma maneira natural, né? Isso acontece. Como hoje nós temos lá o vereador, se não me falha a memória, o vereador Beni Rodrigues, foi assessor do vereador Mogênio, trabalhou com o vereador Mogênio, né? Nós temos hoje o Hélio Samek, que é assessor que trabalha com o vereador Beni, já foi vereador, hoje trabalha com o vereador Beni. Então isso acontece, né, Lucas Guilherme? Isso dentro do meio político, isso a política ela é muito dinâmica, ela é muito rápida, né? E graças a Deus, eu pelo meu trabalho, como eu já disse aqui, ninguém é melhor que ninguém, não sabemos mais que ninguém, mas estamos aqui a cada dia para ser soldados, para aprendermos, ajudarmos, escutarmos a imprensa, a população. E isso veio nesse convite do prefeito Reni Pereira para nós estarmos assumindo essa frente. Então, conversando com o vereador Queiroga, ficou muito claro, ele falou, não, você, desde que me serviu com excelência e segue o teu caminho, né? E eu falei, a gente tem também um projeto futuro, a questão de ajudar o governo do Reni Pereira agora está à frente dessa da pasta da ouvidoria. Ele entendeu de uma maneira bem, logicamente, como eu já disse, você não quer perder, né? Amizade e amigo, isso vai perdoar para o resto das vidas aí. Mas em questões politicamente, eu vou trilhar o meu caminho, vou ter a questão dessa independência também, e estando no grupo aí do prefeito Reni Pereira para somar. Estamos nos instantes finais desta conversa, neste café com a CBN, no qual recebemos aqui Cassiano Ribas, ele que é secretário da Ouvidoria Geral da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Lucas, considerações finais da entrevista? Não, somente agradecer ao secretário ter vindo tomar o café conosco, né? E desejar sucesso lá, escute as pessoas. Eu queria até te sugerir um fato. Hoje no meu site hlucas.com.br, uma senhora mandou uma que eu chamo de pitaco, né? Mandou lá um arrazoado sobre a questão do funcionalismo público em Foz. Segundo ela, o funcionalismo passa por momentos difíceis e não tem aquele reconhecimento que seria necessário do gestor público. Dê uma lida, que pode até te dar subsídio nessa empreitada. Agradecemos sua vinda. Obrigado, Lucas, obrigado, Guilherme, ouvintes da CBN. Estamos, sim, à disposição na Ouvidoria Geral do Município, como na Rua Xavier da Silva, no Edifício Classique, né, os telefones 2105-1290, 2105-1292 e o 0800-450-156, que nós recebemos a ligação de fixo para fixo e também do celular para esse 0800, para esse número. Estamos ali aguardando o morador, o munícipe, para atender essa demanda e escutando o munícipe, o morador, a população agilizando esse processo dentro das secretarias do município. E agradecendo então a presença do secretário Cassiano Ribas, encerramos este Café com a CBN nesta sexta-feira, dia 13 de junho de 2014. Voltamos na próxima sexta, dia 20, aqui na Rádio que Toca Notícia.